relógio hipnótico na nossa frente nos faz executar mais pobres que a civil e a PM. Nos converte nos robôs que aniquila a própria gente, pra morte movimentar 7 bilhões anualmente. Nós só de um multo atrás do condo revólver, só gera o título de nação que mais enterra jovens. Só traz padrão de excelência, necromaquiagem, reconstrução do rosto perfeita. Pra última homenagem, o termo narco guerrilha encobre o real motivo. Pra bala no córtex, de igual poder aquisitivo. Compactamos o contenção de outra boca no latão, porque seguimos sem critério, instrução do alto escalão. Poder pro nível A enquanto fomos doutrinados a iniciar esqueletização no barraco. Ou saímos do transe, é creme dental na narina pra conviver com dor da própria carnificina. Em breve vamos ter que pedir nova jornada pro papa, pra que uma mega missa póstuma seja rezada em memória de todas as vítimas fatais do sequestro epidêmico de nossas redes neurais. Não abra caixa de munição de 300 unidades pra ser outro carrasco das comunidades. Pense antes de mirar no peito do favelado, se não é melhor retalhar a cabeça de um deputado. Onde estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos. Era pra nós estar separado em sigla e torcida, temendo morador de periferia, prontos pra deixar a assinatura com pólvora quente no que pronunciam a gíria diferente. Rival, se eu fizesse apologia, cê tava fudido, ia tomar saraivada por incitar nossos conflitos. Os matrículas cumprindo sem de pena iam ouvir seu desossamento por telefonema. E aí, doutor, por que cê já tá chorando? Ainda nem usar machado, a festa tá só começando. Quero deletar os 10 indo pro calvário, voltando 9 sorrindo e rajando pro alto. Mostrar que enquanto fazemos lista dos que vão morrer, o magnata ganha outra concessão de TV. Se nossas armas não fossem pra treta sem sentido, era golpe de estado contra regime assassino. Em vez de comemorar a vitória de Fidel em Havana, teríamos nossa revolução cubana. Pare de acreditar nas mentiras contadas, Jesus não era loiro de pele clara. Seu rival não tá de M16 e bombeta, tá de armando em um gabinete, dizimando com uma caneta. Não desfigure um semelhante com arma branca ou fuzis. Entre na campanha, não faça um rico feliz. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos. Assato que premiam quem matou polícia, disputo com nomes e fisionomias de pessoas falecidas. Boa tarde, quanto custa desenhar esse retrato pra homenagear meu irmão que foi trucidado? Vacilou, foi cortar caminho por outro morro, não deu nem pra negociar devolução do corpo. Favela tem que ser quilombo, porto salva vida, não palco da ignorância destrutiva e separatista. Somos o único país com refugiados expulsos por tropas do mesmo quadro dramático. Temos que podar o rancor recíproco, mostrar pras crianças o verdadeiro inimigo. Começamos brigando e filmando no celular, e acabamos estudando o bairro carente que vamos atacar. E acabamos com declarações de mortes presumidas, das ossas sem cerimônias de despedida. Tochas humanas adubam lugares de difícil acesso, onde floresce mais raiva entre vísceras e insetos. Derrubar o meu parceiro vai ter volta. Vão pra represa com 50 quilos de halteres nas costas, enquanto aceitarmos do hipnólogo 9 milímetros. Seguimos na logística do outro extermínio, o retorno do ácido e outro refém da violência. Trazem saudades da família nos lírios de condolência. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, a estupidez do ódio mútuo é comprovada em velórios. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico, servimos pros insetos necrófagos uns 30 mil corpos.